de minha jornada. Sei que há obstáculos, pedras e muitos espinhos, mas preciso chegar ao final do caminho. Segura para sempre com seu amor sem fim. Segura minha mão, me ajuda, Senhor. Eu preciso chegar lá no céu de amar.